lei da favela, parágrafo primeiro. Se souber, fica de boca fechada. Nunca leva pão na cara. E se mete em questão alheia, é o mesmo que pegar um cão pela orelha. De cima da laje do barraco posso ver humildes caminhando na quebrada aqui. Considero mais que o Campolim, fico mais a pampa aqui no Morumbi. Até hoje não sei quantos derrubados há, traição japando no mesclado. A movimentação pra ladrão é comum, pra gambé vim na fé quando quer catar um. Se tem dedo de seta que dá a fita certa, a polícia faz a festa, aí não presta. Os cara fica puto pra saber quem deu a boca. Se tromba naquela, rajada rola solta. Questão alheia, pega o cão pela orelha. Quem se mete nisso, arruma pra cabeça. Não vi, não sei, não quero falar. Se vi, digo não vi, só vou ignorar. O mestre Bezerra da Silva já cantou: compre seu vinil, ouça bem a lei do morro. Quem aponta o dedo é insensato, não tem vivência, vira afinado. Quem fala mais que a boca toma safanão. Cobra não se cria na jurisdição. Quem mandou tomando a bater com a língua é o parágrafo primeiro da lei. Quem fala mais que a boca toma safanão. Cobra não se cria na jurisdição. Quem mandou tomando a bater com a língua. Olha a língua, olha a língua, olha a língua. Cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Eu não vou lá no seu barco, cê não vem na minha lancha. Cada um com seu cada um, deixa o cada um dos outros. Se falar bandido pega, se pegar toma pipoco. Socos, coronhadas no coco. Parágrafo primeiro da lei, bicho solto. Jornal da Pedra avisa, vive mais quem fala pouco mais. Perdi a língua mesmo até se for um bom rapaz. Curioso, saiba disso. Fica liso, é preciso cuidar do próprio umbigo para não correr perigo. Desde pivete eu sei, vou falar mais uma vez. O que me satisfaz é viver com sensatez. Dois malucos de motor vem pedindo por favor que lhe mostre a bocada para que fique bem louco. Digo só, não sei de nada, se soubesse não falava. Mesmo que a parada fosse do lado de casa, conversinha cria asa, vou cuidar da minha brasa. Se quisesse pro espaço eu entrava na NASA, com certeza ficava bem acima das balas. Humildes, sempre onde ser sorridentes, felizes com aquilo que vivem, contentes. No pouco sufoco trabalham pra ter respeito com dignidade. Viver tem que ser ingeriável pra poder sobreviver. Bom malandro é cadeado, nada sabe, nada a ver. Eu vou além, nunca vi ninguém dar dois em nada, mas se vê, tá tudo bem. Quem fala mais que a boca toma safanão. Cobra não se cria na jurisdição. Quem mandou tomando a bater com a língua é o parágrafo primeiro da lei. Quem fala mais que a boca toma safanão. Cobra não se cria na jurisdição. Quem mandou tomando a bater com a língua. Ai a língua, ai a língua, ai a língua. Ria, ria, ria. Vagabundo vê os erros, se passa batido, não passa despercebido. Malandro é malandro, mané é mané. Esses são os fatos, tudo é baseado mais ou menos nesse quadro. Deixa vindo pros debates, serviço sujo pro escândalo. Ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria,